Claro, dá tudo pra ele, dá tudo pra ele, dá tudo pra ele. É pipoca pro resto da vida. Bom, que demais. Aí, obrigado, Piante. Vamos agradecer quem mandou essa pipoquinha pra gente. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Pela grande rede Atlântida de rádios, transmitimos ao vivo de Floripa. Pra todo mundo também pelo aplicativo da Atlântida, pro iPhone. Muito obrigado a você. Hoje um dia especial pra users. Pra todos nós, né? Pra todos que utilizam a tecnologia da Apple. É um dia muito especial, um dia muito triste. Então você pode fazer hoje o seu baixar o seu aplicativo da Atlântida pro seu iPhone. Boa. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos aqui no Pretinho Básico das 6 com o Damilera Moda está nas ruas. Telefonia Big e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Amaral. Três maçãs mudaram o mundo, né? A do Adão, a do Newton e a do Steve Jobs. Pô, a dos Beatles também. É, a dos Beatles também. Com certeza. A dos Beatles por quê, cara? Pô, a gravadora deles. A gravadora também. É, a Apple. Inclusive entraram num litígio judicial. Mas não é a dos Beatles a gravadora. Porque quando a Apple foi fundada com o nome Apple, o acordo com a Apple dos Beatles era que a Apple do Steve Jobs nunca tivesse relação com música. No momento que a Apple lançou o iTunes e as vendas de MP3, deu um litígio, deu um problema, tiveram que pagar. Mas resolveram, né? Resolveram. A capa do site um dia. Rapidinho, mais uma curiosidade. Resolveram porque vendem hoje em dia MP3, inclusive, dos Beatles. A Apple é maçã em inglês, né? E Macintosh é um tipo de maçã. É a maçã mais tradicional que as crianças levam pra escola. É tipo maçã gala, maçã Fuji, sabe? Macintosh é um tipo de maçã. Que beleza de informação, hein? Porque eu não sabia disso. Steve Jobs tinha 100 calças jeans, daquelas jeans que ele usa, azul, 100 calças no armário. Há 2 anos ele usava um Mercedes, último modelo, sem emplacar, desemplacado. Esqueceu de emplacar. E ele chegava e botava o carro dele na empresa dele, na área pra grávidas, velhos. Era um péssimo e cadeira de roda. Era o bem. Ele tava direto no bem estacionado lá do Twitter. Por que ele era assim, cara? Porque ele faz o que ele quer. Nerd, né? Aliás, gênio, o lado ruim, assim, tá? O lado ruim do Steve Jobs é. Esse é o lado ruim. Cagava pro resto. Cagava pro mundo. Se o cara era incompetente, ele botava na cara, dentro da cara, que daqui a pouco pode ser. Não deu um dinheiro pra caridade. Nunca deu dinheiro pra caridade. Mas tudo bem, cada um, cada qual. Fala aí, Cajezinho, beleza? Opa, beleza. Bom final de tarde. Mr. P. Porra, boa tarde. Porazinho tá aí, Marcos Pianjers. Beleza. E é nóis, a galera do Pretinho até as 19. Pô, Darcy não ia vir aí, cara? Amanhã tá aí. Amanhã tá aí, beleza. Darcy tá amanhã aí. Vamos juntos até as 19 aqui no Pretinho. Fala, Pi. Falar em Darcy não vem aí, agora tô eu ali. Fui conversar com o parceiro Miojinho, da TV Com. Miojinho. Era ouvinte do Pijama das Antigas, no tempo da madrugada. Fui dar um oi que tá pra ali, a ele ali, do repente falou chego na recepção. Tu falou 3 minutos com ele, né? O Miojinho fica pronto em 3 minutos, é rapidinho, já tá prontinho. Aí, sabe o que aconteceu, Cléo? Deixa o Pi acabar a história, só por favor. Aí cheguei na recepção, quem estava na recepção aguardando ali pra participar de um programa? Quem? O Pause, o teu chamado. Na real, Pause Baidum, né? Da tribo de Jack, é meu primo lá do Maranhão. Amanhã ele tá aí? Amanhã vamos falar aí. Amanhã vai estar no pijama. Amanhã o bicho vai pegar, amanhã nós vamos falar assunto de família aqui no programa. E vamos ver qual é que é. Sensacional. E o Cléo tá aí também, né, Cléo? Que beleza. Obrigado pela presença aí, sempre aqui o Cléo com a gente. Eu sou pijamal, tá, brother? Boa. Vamos nós com os destaques. Cara, antes disso, eu queria contar uma história. Contei pra vocês ontem, tá rolando um campeonato de Poker. Ah, é o não sei o que, Poker Brasil, no hotel onde estamos hospedados aqui em Florianópolis. E é assim, ó, é sensacional, porque tu cruza no elevador com jogadores de poker de altíssimo nível. E não é só brasileiro, tem cara de todo o Cone Sul, né, de toda a América do Sul. Tem uma sueca lá no meu quarto fazendo strip poker. O assunto entre eles é sempre assim, porque, porque a jogada, porque a carta, porque vai dos termos técnicos. Cá, né? Deixa eu te contar uma história. Pode, claro. Ontem a gente chegou, a gente saiu, foi no Guacamole, daí fomos depois o Digi ali do lado e tal, voltamos pra casa, era 8:30 da noite, não, 9 horas. Mais, 11:30. Pouquinho mais, aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Vou subir e dormir? Não, vou lá ver o campeonato. Ah, é? 2 da manhã, os caras jogando aquelas mesas de pôquer e tal, eu vi um ser humano perder todo o dinheiro dele. Cara. E as apostas, elas vão aumentando, porque a madrugada é pra fechar a mesa, começa as apostas começando em R$8.000. Ah, não, A aposta cega, aquela que tu banca pra entrar na jogada. Pra entrar na jogada, 8.000 e todo mundo entrando, e eu vi um cara pegar todas as fichas e falar assim, ó, all in. Tudo dentro. Tudo. E perder. Tudo dentro? Um garoto assim de, sei lá, 26 anos, começou a chorar, que assim, coisa, né? Começou a lágrima no olho. Era aquele que tava pedindo esmola hoje ali embaixo. Mas eu queria só concluir pra dizer, pra mandar um abraço pro nosso ouvinte chamado Cristiano Manuel, que encontrei ontem no hotel, e o Cristiano Manuel disse o seguinte: olha, eu gosto muito, porque acabei com a piada, né? Acabei com a história, com o engraçado da história. Eu devia revelar o nome dele só no fim. É um angolano que mora aqui em Floripa e está hospedado, parece que até que ele mora no hotel ali. E ele diz que só fica muito chateado quando fazem a piada com o Cristiano Manuel, porque o nome dele é Cristiano Manuel. Caramba, mano! Mas é nosso ouvintão aí, velho, pô. É o mais próximo que eu já cheguei de um salão do Velho Oeste. É esse campeonato de pôquer aí. Parece aquelas mesas que os caras jogando carta, demais, com as armas no bolso, valendo dinheiro. É impressionante o ambiente. Sensacional. E a gente inscreveu o integrante do Pretinho Básico pra participar desse evento. E parece que tem mesa pra ele hoje às 8h30. É o Potter. Tem Potter, mesa pra ti hoje às 8h30 lá, Potter. Vamos representar. Deixa comigo. Hoje à noite no Jombu, palhaço carequinha, hein? Muito bom, vamos com os destaques comentados do Clique RBS. Para este início de noite de quinta-feira, já mudou o tempo em Floripa de novo, então a estabilidade que estava ontem em Porto Alegre subiu, está aqui em Floripa neste momento. Segundo o doutor Puchowski, vai ter chupiscos esparsos, mas... Chupiscos esparsos durante o resto do dia de hoje. Tá, pra mim tá bom. Oito a cada 10 brasileiros tem dor de cabeça, doutor Alceu. Eu tô com uma agora. A informação da Sociedade Brasileira de Cefaleia: 81% das mulheres já tiveram algum tipo de dor de cabeça. Nos homens, este percentual cai para 59%. Bom. Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça e diversas possibilidades de medicamentos para combater o desconforto. O melhor medicamento para dor de cabeça se chama divórcio. Porém, a automedicação pode se transformar em um transtorno maior ainda. Por causa do estresse, os moradores da região sul e sudeste do país sofrem mais com dor de cabeça do que as pessoas que moram, obviamente, no norte e no nordeste. É estranho, porque o tamanho da cabeça de um cara que mora no nordeste é maior, né? Abraço não, não, mais cearense que tá perguntando. Tem que perguntar isso pro Cid Moreira, né, cara? Mas é que tem mais. Imagina espaço dor improdutivo de cabeça. Só o crânio que é maior, o cérebro é o mesmo tamanho. O que é pior, um torcicolo de girafa, um dor no pé de centopeia ou dor de cabeça do Cid? A dor de cabeça é horrível. O brabo mesmo é o custo que eu tenho. São 82 comprimidos de Dorflex a cada minuto de dor de cabeça. E aí fez uma propaganda já pro comprimido que tu toma. Assim, isso te incomoda, seu mal? Subliminar. Ficou irritado, irritado, cara. Desculpa, olha só, Cid. O Todinho saiu de fábrica na Grande São Paulo com detergente. Meu Deus. Pela primeira vez, a PepsiCo admitiu que houve falhas no processo produtivo em sua fábrica de Guarulhos, São Paulo. O erro fez com que embalagens de Todinho contivessem produtos de limpeza em vez de achocolatado. Meu Deus. Não deve tem nada ter de uma sabotagem aí. Segundo, cara, a PepsiCo, a máquina produziu um lote que não tinha Todinho, e sim uma solução usada para lavar a máquina. É que imagina um processo produtivo, tá? Daí acabou de encher de Todinho as caixinhas. Vamos lavar. Aí passa os produtos químicos pra lavar a máquina. Só que aí os produtos químicos passaram e a esteirinha com a embalagem com do Todinho o seguiu. O Almir ficou apertando o botãozinho então, lá. Ela encheu essa embalagem de Todinho e foi pra empacotar e foi pro mercado. E aí eu fico pensando que depois disso não tem como saber o que tem ali dentro, né? Uhum. Eu não sei se a empresa tem algum método de ver. Acho que não, porque é fechadão. Não, sim, tem como. Tem test drive, né? Não tem um test drive. Fechou depois, né? Não desperdiçar nada, né, cara? Nenhuma coisa que limpa, né? Cara, que horror, tem que furar. Que isso, muito mal. Isso é recomeço, o Todinho vai ter que recomeçar, né? Fecha esse nome, acabou com isso aí. Ou não, entra na área de venda de... Detergente, pô. Todinho pra lavar sua louça. Tá bem, obrigado. Tá ok. Após atraso de um ano e meio, a Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi entregue nesta manhã com a restauração parcialmente pronta. Finalmente. Depois da Feira do Livro, Almir Praças. Depois da Feira do Livro, a praça será fechada novamente e as obras devem ser entregues, então, definitivamente, se Deus quiser e tudo der certo, no segundo semestre de 2012. A Praça da Alfândega é uma das mais tradicionais da capital e deverá voltar a ter o desenho original concebido em 1924, quando tinha passeios mais amplos, vegetação mais aberta e melhor iluminação. Vai ter feira então, né? E também não tinha em 1924 trombadinha, fumador de crack, pichador, bicha, né? Tem bastante. O máximo que tinha uns bebum. Bicha. Bicha tinha em 24? Não, devia ter. Claro, bicha tem desde que o mundo é mundo, tem bicha, cara. Não tem. O amigo do Adão era bicha. Um puma, um animal puma foi encontrado morto em uma rodovia aqui de Santa Catarina. O animal foi encontrado morto na BR-282, a 12 quilômetros do município de Vargem. Exatamente. Perto dali há um rio que leva os animais a atravessarem a rodovia em busca de água limpa. O puma é uma espécie de felino nativo das Américas. Um dos nomes populares do puma é leão baio. Leão baio. Outros são a onça parda, a sussuarana e o leão de montanha. Só tem aqui o puma. O leão da montanha, né? Aqui é o leão da montanha. O puma é só aqui na América do Sul, cara. Não, o puma tem na América do Norte também. Tá, então é nas Américas. É o lince. É, nas Américas. É o lince. Eu tenho um puma na minha clássico, aquele dos Estados Unidos. Eu tenho um puma empalhado na minha sala. Eu tive um puma GT. Conversível. O Pause tem um fuma, né, Pause? Eu tenho fuma e tem também o leão. Eu tenho o leão da montanha também. Sabe o leão da montanha? Pergunta pro leão da montanha, saída pela direita. Tigre de bengala. Tigre de bengala. Eu tenho essas coisas tudo aí. Mas o fuma realmente é o meu animalzinho mais preferido, né? E tem aquele, eu tenho o lince também, né? Por causa dos olhinhos, né? Ah, sim. Os olhinhos de lince. Zoinho de lince, magnata. E vão lince. Olha meus olhinhos de lince pra ti. Olha meus olhinhos de lince. 6h15, tá na hora, KG, tudo contigo, mano. Pratos do dia! No Pretinho Básico com KG. Mas olha o galo. Olha o galo da galo hoje, hein? Hoje tá grandão. 6h06, Carla Bruni se interna pra dar à luz. Oh, que bonito. É o segundo filho dela. É o segundo e o primeiro com o Sarkozy, né? Ah, parabéns. Tá na equipe médica. O filho do Sarkozy tá pegando a ex do Leonardo DiCaprio. Sente tudo. É mesmo, cara. Calma, vida tem, melhor. Tem a mãe. É, 8h44, Isis Valverde renova o visual. Maravilhosa. Ah, linda. É linda, maravilhosa. Vai então, gente. Ah, não, essa aí. Sim, uma renovou, das renovou. Renovou. O Porã renovou. Fica a dica, Cajé. É verdade, o Porã cortou o cabelo na ilha, hein, Porã? Cortei cabelo, tirei a barba. Barba, cabelo e bigode, mais né? Mais ou menos isso. Onde é que tu cortou o cabelo? Mais ou menos isso. Tá sabão e manteiga, né, Porã? Onde é que tu cortou o cabelo, Porã? No shopping ali, ó lá. E eles viram? O Porã chegou na cadeira, cara, e disse capricha, e o cara entendeu pra bicha. Eu sou o personal stylist. O meu Porã, personal stylist tá aprovado. Tu vai voltar lá pra terminar de cortar, né? Sim, por isso que eu perguntei se eles viram. Olha só pra mim. Tá lindo. O meu personal stylist, tá moderno, que é o Potter. Esse grisalho dá um toque de George galante, Clooney, George né? Clooney. Ele falou pra mim isso. É o George Clooney com a chumba. É que o Porã foi muito tarde lá. Ele foi 5h20 cortar e vai voltar depois da sete. Isso, pra terminar. Ele falou, corta na frente e pica atrás, né? E daí... O KG não podia perder essa piada. 10h29, Samara Filippo vai à praia sozinha no Rio e tira a parte de cima do biquíni. Dia de aniversário dela, cara. Não, Samara Filippo. Tem que ter muito peito, né, pra tirar a parte de cima do biquíni, né? Isso aí é porque... Quem é a Samara Filippo, cara? A Samara Filippo é ex do Leandrinho do basquete. Essa tem eu sei, cara. Até eu sei. A ex do Leandrinho do basquete. Samara Filippo é uma atriz maravilhosa. 12h55, mulher melancia vai à praia com micro biquíni. Eu gosto da melancia. Eu vi as fotos. Entrevistei. Ela foi muito simpática e eu pude falar aquilo que todos vocês homens queriam falar pra ela. Parabéns por mudar o jeito que a mulher brasileira quer o seu mudar corpo. Os parâmetros. Ela acabou com aquelas mulheres raquíticas, secas, que viados gostam de colocar na passarela. Nós homens gostamos de mulher gostosa carne. Em outras palavras, tá? Tudo que o Potter falou, eu vou dizer de outra forma. A mulher melancia é uma gorda que não consegue emagrecer e por isso vai fazer o uso da sua volúpia, de todo o seu volume. É verdade. Pra levantar uma bandeira no país, é isso? O Amaral viu as fotos. Okay. Foi uma abundância de fotos hoje da mulher melancia. Ah, entendi. Só completando a notícia, mulher melancia vai à praia com micro biquíni. O micro biquíni não foi mais visto. 14h12, Renato Gaúcho joga futebol em Praia do Rio. Pô, tava sumido, né? Tá como esse que era, é o cara, esse tá velho, como esse que era. Isso aí é o seguinte, trabalha 6 meses em dois clubes diferentes, fica ganhando o ano inteiro, o melhor emprego. Ele teve azar porque ele esperou que abrisse uma vaga em algum time do Rio de Janeiro, né? Só que os quatro também. Também, né? Os quatro também. Então ele tá de tempo, né? Tá no Rio. Até o Vasco, né? Até o Vasco. Todo mundo também. Queria estar na posição. posição dele, pô. Olha o cara lá na praia, rapaz. Eu queria esse dinheiro do Grêmio. Suguinha, posto 9, Ipanema, eu todo ia, dia, aguinha de coco, futebol. Gelo, vendo a 500 do Grêmio Melancia. E hoje não joga bem na lateral direita, vai querer jogar bem na ponta direita. Olha o técnico me criticando. É o treinador, é o treinador. Quando eu tava em campo, ele falava bem. Continuando aí, chegou os atletas dele de Cachoeirinha. É que agora ele tá desempregado. Tá desempregado e começa a xingar os atletas. Chegaram os atletas contratados dele de Cachoeirinha, estão lá no hotel. Vai, Girina. 16h33, Luana Piovani e Carolina Ferraz vão ao shopping. Não, Piovani tá com barrigão já, né? Tá grave. Né? Ah, tá. É, a Carolina Ferraz vive um grande momento. E agora, questão de... Demais. Deixa eu fazer as contas aqui. 14 minutos atrás. 6h05, Girina. 14, não mais do que isso. 6h05. 14 minutinhos. Estava acabando de ouvir o Cacau aqui. Justin Bieber aparece na sacada e manda beijos para a Fê. Vocês viram imagens do show dele ontem? Não, sim. É que eu dormi de tarde. É absurdo. 40 mil pessoas e as guriazinhas enlouquecidas. Quando ele subiu ao palco, ele teve que esperar. Ele subiu no palco e teve que esperar 5 minutos pra passar a gritaria. Showboy, né? Imagina, cara. Showboy. Mas ele é um showboy. E adivinha quem dançou com ele no palco? O arroz de festa do Brasil. Do momento. Anderson Silva. Ah, não! Para! Subiu ao palco com o Justin Bieber e dançou com ele. Eles têm o mesmo tom de voz, né? O Anderson Silva tá no show do Justin Bieber. Tá em todas, tá no clipe da Monte. Mas já pensou, cara, há quanto tempo não se via assim um fenômeno único, né? Jordi. Mas não fez turnê no mundo inteiro. Não chegou em país e foi recebido em cada estado como o Brasil. Cara, adolescente. 40 mil pessoas. Ele tem 17 anos. Só pra ter um parâmetro, o Paul McCartney tocou no Beira-Rio e o Justin Bieber vai tocar no mesmo lugar. Sim, segunda-feira. 17 anos, cara. Ou não tem de vida, ou que outro tem de carreira. É um troço. Essa música do Justin Bieber é bem mais legal, né? Gente? É, bem mais legal. Aquela Baby, Baby, Baby é a mais legal. Olha, eu, na idade do Justin Bieber, olhando ele, gostaria de ouvir mais ele do que o Paul McCartney. Lógico, cara. Sem dúvida. Quer mais, Girina? Só isso, Girina. Encerramos por aqui. Hoje tava tão legal, né? A minha equipe tava bem. Beijo pro Balzani, pra Natália Leite. Balzani. E o seu pai, Nilson. O pai Nilson. A Sil Terra, a Natália Lisboa e a Gabi. Como é que é a Sil Terra? Elas têm uma fábrica de adesivos para laptops, geladeiras. Ah, que legal. Smartphones e tem um quiosque aqui no shopping. Eu vi do KG, bem legal. A gente vai tweetar o do KG daqui a pouquinho. O blusãozinho do Charlie Brown. Meu, agradecer aqui a Popcorn também, que nos mandou aqui as pipocas de micro-ondas e temperos aqui pro alto do Morro da Cruz. E é personalizado dos times, dos times Grêmio, Inter e Figueirense. Obrigado, Júlio. Obrigado. Popcorn. E hoje, já que você falou no hotel lá, Fetra, hoje eu também peguei o elevador. Quando eu cheguei no elevador, entraram juntos 5 meninas que vão trabalhar no evento. 5, né? Meninas. Como é que chama? O nome é... É acompanhante executivo. Promotor. Eu imaginei que fosse promotor. Imagina a minha situação. Tem um nome isso, cara. Tem um nome, mas não podemos falar. Tem um nome técnico. Promotor, é AKA, né? As known as... Não, cara, não. E eu tive que dar uma de Harry Potter, nunca, jamais tinha feito isso com um volume intenso pra 5 mulheres ao mesmo tempo. Maravilhosa. Quer tu lançar? Eu não resisti. Entrei eu em um hóspede, a 5 ali, eu olhei. Outro, minha estúdio de uniforme. Ah, vocês trabalham no evento. Sim. Boa, legal. Mas o que vocês fazem? Nós damos as cartas. Nós damos as cartas. Na realidade, mulheres sempre dão as cartas. Baita frase! Croupier é o nome. Mas ontem de madrugada só tinha homem croupier lá, meu. Só tinha homem. E aí, de noite é só homem. Uma menina veio pra mim. Ou dealer também, conhecido como dealer. Dealer também é outra coisa. O KG é fã do Bob Dealer. Croupier é o Bob Dealer. E a menina veio pra mim e tal, e fez carinha de quem tava gostando. E eu disse pra ela: minha amiga, no baralho da vida, já tirei a minha dama. Muito bom, hein, Marcos? Vamos ver aí. Parabéns. O que tem aí? Pretinho. Mr. T. Quem de nós, amigos, nunca se irritou com os relógios de rua de nossas cidades? Mas é muita irritação. Tá para errado, aí, cara. O famoso pirulitão, né? Não. o Gilberto. E aí ele diz: explico, quando estão mostrando a hora, eu quero saber a temperatura, mas está dirigindo, vou virando a cabeça, virando, e não, é verdade, não muda, não muda nunca. Aliás, seria mais inteligente se programasse esse equipamento para mudar de tela em poucos segundos. Quem sabe essa crítica tem alguma utilidade futura. Bota duas telas, então, uma com a hora e outra com a temperatura. Pois é, tão difícil. Mas é, fica muito assim, pequeno, eu acho. Aí o cara pior, pior é que quando tu quer ver a hora, tá dando a temperatura. E aí tu quer a temperatura, tá dando a hora. É a lei de Murphy. Agora, talvez a gente queira ver a temperatura depois de ver a hora, porque a gente sabe que dá temperatura nesse relógio, entendeu? E vice-versa. Pois e aí, por isso a gente fica curioso. Que carro esse cara tem? Tipo um Fusca que bumba, não tem relógio, cara. De repente ainda? É o Bumba, cara. Ele tá passando de Bumba e aí passa. Porra, todo carro tem relógio. Aliás, o meu carro, e quem tem carro até popular... Até o teu carro tem relógio. Quem tem carro popular o sabe. O teu carro tem relógio. Eu tenho certeza que tu dá uma olhadinha pra conferir, pra ver se tá certa a hora do teu carro com a hora que tá ali no painel. Não. Porque que tem o teu carro, Bianchi? Não dá pra arrumar o relógio, cara. Então tu tem que olhar o painel. O relógio não dá pra arrumar. Dá, mesma marca que o meu e não dá mesmo. Claro que dá. Meu cara, Deus, vocês, tem que haver um jeito. Eu vou explicar, cara. Vocês todos têm carro de rico. Tá valendo o carro de vocês contra o meu. Eu tenho um carro 2005, aí a única coisa que controla tudo é quilometragem, um botão tudo. É só um botão, é um negócio. Não gira. Sim, que aperta e gira. É ali mesmo. É o seguinte, aí aperta ou puxa. Eu sei que é ali, mas não tem como. Não, é um negócio que inventaram e não funciona. Ele aperta e muda a cada minuto, entendeu? Tu não consegue fazer só a hora separada do minuto. Então, eu tô 12 horas atrasado, eu tenho que ficar apertando, eu fiz as contas, 674. Não, não, é um palitinho, cara. Palitinho. É sério? Agora sim. Uma em um, uma em dois, uma em três, uma em quatro, uma em cinco, uma em seis, uma em sete. É horrível aquilo, cara. Então tu faz assim, ó, tu olha a hora que ele marcar. Por exemplo, tá marcando 3h45. Às 3h45 de amanhã, dessa madrugada, tu desliga a bateria, espera pra ligar a bateria às 3h45 da tarde. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? No meu carro deve estar marcando. Muito prático. No meu carro deve estar marcando 3h07. Agora, eu faço as contas. Eu sei que 3h07 menos 5 horas e 22 minutos dá 6h24. É, o bom é que vocês estão ficando expertos em matemática. Quem sabe essa crítica dos painéis tem alguma utilidade, mandem um tchê pro meu filho Diogo, de 16 anos, mais que especial, que não perde um programa de vocês. Quem mandou foi o Gilberto, um abraço, meu caro, valeu. Muito bom, vamos ver aí, Porazinho. Piadinha velha. Piada velha do Porã. Apoio. Caracu, a cerveja que é a sua cara. Essa piada aqui vai pro Brother Nene, grande cara entusiasta da música black de Porto Alegre, que tá morando aqui no Rio Vermelho, cara. Te levou pra surfar hoje? Mandar um abraço. Não, não, fiquei sabendo que o Nene nos ouve, mandar um abraço aí pra ele. Foi lá surfar? Não, não fui, fui de manhã na mole. Tá com a esparada lá, o Brother Nene ainda, das camisetas. O Brother Nene tá legal lá no Rio Vermelho, depois a gente dá uma passadinha lá, Magno. Não, vou querer falar com o pai dele. Não, tá bom. Aí, ó, aconteceu num ônibus da linha Menino Deus, em Porto Alegre, hein? Isso aqui, ó. Tarado armado entra no ônibus e anuncia: aqui, ó! Eu vou estrupar todo mundo aqui! Ah, não, cara! Começando pelos mais velhos, hein? Aí lá no fundo do ônibus levanta um cara com a camisa do Inter, dançando e cantando: eu nasci! Que demais! Que beleza! Três de mulher aqui, eu tava pensando rapidamente que a gente podia sair daqui hoje e aí pela primeira vez na ilha a gente tomar uma cevinha na noite, tomar uma devassa, hein? O que vocês acham? Eu adoro, né? Tamo fechado? Tá fechado, adoro ideia. Tomar uma devassinha. Tomar uma devassinha. Vamos, porque a gente na ilha pela primeira vez vai se permitir então ter o nosso lado devassa esta semana. É, mas não passa disso, né? Tomar uma cevinha, voltar pro hotel. Vamos tomar uma cevinha, voltar pro hotel. Vamos tomar uma cevinha, voltar pro hotel. Vai daí, Marcola. Quando eu vejo uma devassa, eu abro a boca assim pra tomar ela toda. Que delícia, né? Uma coisa, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Três de mulher. Pena que não tem uma loira devassa aqui no estúdio pra gente tomar agora, enquanto... Mas que né, isso, cara? Uma aqui na porta. Três de mulher. Mulher tá sempre querendo destruir as outras. É verdade. Prova disso é o nome das roupas. Tomara que caia, rasteirinha. Ganhar de uma mulher, ganhar uma discussão com uma mulher é que nem ganhar na Mega Sena. Difícil, né? Quase impossível. E quando tu ganha, tem medo de levar um tiro a qualquer momento. E um reator nuclear parece muito com uma mulher. Você só precisa ler o manual e apertar o botãozinho certo. E aí, uma piadinha. Piada do Pop! Apoio! Quem toma todinho faz cocô limpinho! Ai, ai, Dedé. Mas não, processinho. Um beijo pro Luciano Lopes. Processinho aí. Foi ele que mandou, processem ele. Tá? Era uma vez um gato com 16 vidas. Veio uma caminhoneta 4x4 e matou ele. Renan Leal, mais um. Se alguém lhe oferecer um óculos sem lentes, muito cuidado. É uma armação. André Luiz Colombi mandou. Muito bom. Vamos fazer muito os classificados do pretinho bom. Que tá na hora. Vamos, nego, vamos. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Tem o parceiro aqui vendendo a Lan House dele na Avenida Bento Gonçalves. Diz que é ótima localização, com 11 máquinas, ou seja, 11 computadores, mais um gerenciador, expositor refrigerado para bebidas, novinho, com ar-condicionado. Tá pedindo 22 mil. Interessados, mandar e-mail para lanhousebento@gmail.com. Se você não sabe escrever Lan House, é porque você não merece comprar uma Lan House. Mas por 22 mil, compra um carro. Mas sabe, não, o carro dinheiro. não vai te dar dinheiro. Aí, a não ser que tu atenda dentro do carro e põe os laptops pra o pessoal acessar a internet. É Lan House Móvel. Lan House é L-A-N-H-O-U-S-E Bento. lanhousebento@gmail.com. Aliás, é Bento, mas é em Porto Alegre, na Avenida Bento Gonçalves. Posso protestar aqui? Pode. Uma propaganda enganosa, confia em mim. Proteste já. Não confio em ti. Não, definitivamente. Tem empresas que estão falando que... Que tipo, qual é a queixa, assim, o intervalo, o mote da queixa. Confia em mim. Não, a gente faz assim, ó. Fala agora no intervalo. Não confia em mim, cara. Intervalo, a gente faz assim. Como é que tu me contratou se tu não confia em mim? Ô, Fete, pode ficar tranquilo. Não, Almir, só um pouquinho. Pode ficar tranquilo. Pode falar, Almir. Pode falar. Empresas de transporte... Não, peraí um pouquinho. Então, antes de falar, tu diz assim, ó, por minha conta e risco, eu vou falar isso agora. É legal ele reclamar. Porque é um dos patrocinadores desse programa. Ah, sensacional! Diz aí, eu vou falar isso agora. Tem empresas de esporte, de transporte coletivo, que prometem para os seus clientes internet durante todo o processo. Né? Wi-Fi. Certo. Só que não existe isso. Não existe. Aquele Wi-Fi, mas elas a culpa não é da empresa. Não, mas elas prometem, elas dizem que vai ter todo o tempo. Não vai ter. Porque acontece o seguinte: eles têm um 3G dentro de lá. Sim. Só que a linha 3G no Brasil é muito falha, né? É que não tem 3G no Brasil, né? É, o 3G é muito falho só em cidades e olhe lá. Mas tu acha possível eles colocarem ali, divulgar na carroceria do ônibus? Internet 3G no trajeto. Porto Alegre, Guaíba. É o Dourado. Não, promete pra mim que vai ter todo o projeto. E tudo, isso não é possível. Eles não podem escrever isso e também não podem. Então bota assim, internet 3G às vezes. E se tu ficasse na janela gritando o tempo todo? Não dá mais pra abrir janela nessas coisas. Não, pra falar pras pessoas, ó, aqui tem, aqui não tem. Não, sabe o que é, cara? Tu não tá me dando razão. Tu não pode prometer que eles têm razão, é isso. Porque durante todo o percurso, em algum momento, o sinal do 3G vai fugir, entendeu? Aí não vai ter Wi-Fi dentro do ônibus. Porque o Wi-Fi funciona, tu vai ter o teu celular, o teu laptop, seja o que for, com Wi-Fi, só que o sinal que ele tá te dando é em Edge, que é a pior tecnologia possível de internet móvel. Tá então bom. Eles falam assim, não, porque tá, então, eu vou te ajudar, então. Sinal, quando existir, você terá. Tá bom, mas é que não cabe a nós agora, a gente não tem que fazer a campanha, isso. Né? Agora o pessoal que ouviu a queixa vai atrás da solução. Vendo o Fusca 74 original, excelente para colecionador, o carro tem 140 mil quilômetros e é na cor branca. Tá bom. Com pintura e mecânica originais. Segundo dono, com nota fiscal de compra da concessionária em 1979. Caraca! Que maravilha! O carro tá na cidade de Estrela, velhinho. 120 quilômetros de Porto Alegre. Contatos pelo e-mail vendofusca74original@gmail.com. Cara, que coisa que isso, Potter? Maravilhosa. Potter. Alguém tem uma moeda. O saudade Potter do com Pedro. Esse cofrinho peludo de fora. Vamos de novo no e-mail aqui. vendofusca74original@gmail.com. Show de bola, gente. Estamos aqui com o Almir que tem pra fazer esse momento legal, esse momento gostoso. Almir que tem Bush with Internet. Traz até você o ônibus que tem internet o tempo todo, gente. Olha aí, ó, Potter. Ó. Por quê? Porque é uma internet com fio, com um cabo, gente. Você liga o cabo azul, sabe aquele cabo de rede? Aquele cabo de rede azul. Cabo de rede funciona. À disposição. Estamos fazendo cabeamento. Uma viagem em Porto Alegre, Santa Maria, de 250 quilômetros. Não temos. Porto Alegre e Canoas, conseguimos. Ah, só isso? Porto Alegre e Canoas nós já conseguimos, já tem essa cobertura. É muito cabo, né? Só até o bairro ideal. Só até o bairro ideal. É por isso que o Mr. P não reclamou. Quem é o patrocinador? Eu. Aê, muito bom. Futuro prefeito de Canoas. Sensacional. E tem aqui também o Almiket Instituto The Health in the Work. Hã? É, Instituto de Health of the World. A saúde do trabalho. Saúde. Exatamente, preocupado com a obra de construção civil, né, gente? Ah, tem brocas. Boa. Broca, fazem muito barulho as brocas, não fazem? Na furadeira? As brocas são tudo de borracha na Almiket. Possibilita furos perfeitos sem estragar uma parede, gente. Aí, ó, olha aí, ó. Olha isso aqui. Temos o áudio. A broca é de borracha, ela vai se desmantelando, ó. Ó, que beleza. E aí, ó. Ó, maravilha. E na parede? Parede lisinha, não aconteceu nada com a parede. Mas, porque aí, muitas vezes estraga a parede. Fura a parede toda. E aí pega cano, só não se incomoda. É a broca de borracha. Tem também a serra Top Silence. Uma serra pra você trazer pra tua obra. Serra aí pra gente ver. Serra aí. Sem dente nenhum. Vai. Serra aí, serra essa madeira aqui, serra aí. Tô serrando. Espetacular. Tô serrando. Diga onde você vai, que eu vou serrando. Eu vou serrando. Betoneira Mix Silence. Como é que é essa? Uma betoneira sem motor, gente. Olha. Não, a betoneira não tem motor. É o auge do silêncio. Pode botar do lado de um hospital, que ninguém vai se incomodar. Pode construir o hospital, inclusive. Ampliar o hospital. Ampliar com a betoneira Mix Silence, que são. O seguinte, o pedreiro mais 7 ajudantes chacoalhando por 3 horas. A massa sai prontinha, gente. Ah, chacoalhando 7 pessoas chacoalhando e tal. Não precisa da betoneira mais barulhenta. Maravilha. Mais um produto revolucionário da Almiket Maria. Muito bom, Almir. Ponto dots. Parabéns, Almir. Ponto dots. Sensacional. Muito obrigado. Show de bola. Show de bola, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Deixa eu pegar. Muito obrigado pela sua audiência. Show de bola. Valeu, galera. Isso aí, Brasil. Amo vocês. Valeu, criançada. Fome Zero. Projeto Fome Zero, galera. Todo mundo bem no Brasil. É que alegria. Macrofonia. Ele tá no clima do Macrofonia. Uma vibe, né? Valeu, galera. Valeu. Grande abraço. Até a próxima. Show de bola. Vamos lá. Porã, cortou o cabelo, tá careca. Show de bola. Quem quiser curtir, vamos lá. Isso aí, domingo, tamo lá. Vai tecendo Chapecó, bro. Potter promete outro mote. Show de bola. Não falaram do meu moche no blog, cara. Ah, fala aí. O maior moche da história do rock. É rock, bebê. É rock, bebê. Lá no blog do Pretinho, vai lá. Blog do Pretinho, o maior tombo. Não é moche, é tombo. É moche. Não, é tombo. Uma coisa acabou é como um tombo. É o mergulho no asfalto. É que assim, Potter, moche é caracterizado pelo instante em que o ídolo pula na plateia e a plateia o recebe de braços estendidos. Exatamente. Sabe qual é o nome do vídeo? Beijo no asfalto. Beijo no asfalto é quando o ídolo, entre aspas, pula e a plateia faz o quê? Abre. Aí que tá. E o ídolo? Esse é o problema. Eu não vi no dicionário que pra dar moche tinha que ser ídolo. E aí não às deu. Às 6 da manhã hoje, começando o pijama, eu resolvi aqui olhar o vídeo. Muito engraçado, cara. É de morrer, cara. Eu só parei de rir, era umas 10 para 7 por aí. É de morrer, cara. Foi difícil fazer o programa hoje. Dá uma entradinha agora no blog do Pretinho e vale a pena, é de dar muita risada. Manda o link pros teus amigos, faz de tudo aí. Tem que espalhar, tem que correr mundo o moche do pó. Sabe o que é legal para quem tiver tempo, disposição, ir circulando a fisionomia das pessoas ao redor? Isso. E ir dizendo, mostrando a reação de pessoa por pessoa, porque tem várias pessoas que mudam a fisionomia a partir do momento em que... Tem gente que nem vê! Tem inclusive uma guria que bota as mãos na cara que não acredita no que aconteceu, cara. E tem um magrão que veio segurar. Fotógrafo, e tem um fotógrafo em cima do palco. Posso sugerir? Que ao invés dele fotografar, ele fica apavorado, porque eu implodo no meio, né? Sim. Fica os pezinhos pra cima. Os pezinhos pra, dois pezinhos pra cima, como que tá dando um bico na piscina. Dois pezinhos pra cima. E ninguém segura, é um troço assim, é tipo mergulho no asfalto. Sugestão. Tem um braço só, tem um braço de uma gordinha, que gorda é sempre muito gente boa, né? Gorda se apega a qualquer ser humano por perto, ela gosta de encostar. Acho a gente gosta volta de do intervalo, meu. A gente volta do intervalo e vê o vídeo aqui no ar, ao vivo. Tá. E vê o vídeo então, aqui pra galera entender o que vai acontecer. Tá, Piange? Não fica chateado. Tudo bem, cara. Tranquilo aí. Para o Brasil. Voltamos com o Pretinho Básico ao vivo de Floripa para todo mundo ouvir pelo Atlântida.com.br, para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pelas antenas da Atlântida fincadas no extremo sul do país. Vamos lá, doutor Alceu, tudo tranquilo aí, doutor Alceu? Tudo certo, doutor. Coisa boa, doutor Alceu. Quinta-feira, hein, doutor Alceu? Balada Mas do Pretinho. Coisa bem boa, doutor. Que é isso? Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Daqui a pouquinho, o maior moche da história, nós estaremos assistindo ao vivo aqui pra você sacar a reação das pessoas quando as pessoas assistem ao vídeo. Entra lá no blog do Pretinho. Fala, doutor Alceu. Doutor Peter, o Toninho Cecílio tá fora do Avaí nos próximos três jogos. O Miguel Livramento deu ele. Que é o técnico do Avaí, né? Diz que eu tava ouvindo o Cacau ontem, disse que coincidentemente todas as vezes que o Toninho ficou fora da casa mata, o Avaí ganhou. Mas então, uma boa notícia. Mas não adianta nada, né, cara? O cara começa aquele ciclo vicioso que vai, troca técnico, troca técnico. Mas não é trocar, ele tá suspenso. Não, tá suspenso três partidas. A verdade é que quando os jogadores começam com pactos, é sinal de que a coisa vai desandar. Não, a coisa já desandou no avião. Não teve um pacto que deu certo aqui do Fluminense. Que foi limpa, né? Do Fluminense. Que foi um troço surreal. O Falcão, por exemplo, propôs um time compacto e a coisa desandou. Compacto. Doutor Peter, o Beckham vai jogar no Brasil, doutor Olha Peter. Olha que beleza, segunda divisão do brasileiro. Jogador, ele, quer Figueira. Ele quer vestir a camisa de um clube nacional. Que legal. O Inter podia Corinthians, fazer o Corinthians aí, né? Vai pegar. Você não gostaria dele no Inter? Não, eu não gostaria do Beckham em Porto Alegre, em hipótese alguma. O time que recebeu o Beckham no mundo o time que recebeu o Beckham no Brasil ficará famoso no planeta Terra. Como divulgação. O Grêmio gosta de contratar marketing. Jogador bonito. Volta e meia tem uma contratação assim. Qual então, foi a última? O Brandão. O Miralles é lindo. Miralles. O Tuta. O Caio. Lembra do Caio? Caio. O Grêmio gosta de jogadores. O Amaral jogou no Grêmio? O Amaral. O capitão era lindo. O Amaral jogou no Grêmio. Eu tenho a camisa escrita do Amaral. Alexandre Xoxó. Mas o Amaral também. Jogador feito. O Amaral jogou no Grêmio. Jogador feito em todos os clubes. O que mais, doutor Alceu? Era isso, doutor Pedro. Tô louco pra ir pro John Bull. Todo mundo tá, doutor Alceu, louco pra ir pro John Bull. Ô, cara, vamos mostrar aqui então o áudio. A gente deve ter derrubado o servidor agora. Não derrubou que não cai esse servidor, mas certamente muita gente deve estar vendo agora aqui. Qual é o micro que bota no ar aqui? Você sabe me dizer? Micro principal é esse Marcos. Aqui. Tá, certo. Não vai dar. Dois. Calma, não vai dar. Não vou saber botar o áudio no ar aqui. Não vai dar. Então abre todos, um vai ser. É boa a teoria. Ó. Para. Aí. Aí. Olha lá. E os gritinhos que tava a gritaria antes, que é a morte, a gritaria da morte. Tem um grito de montanha russa ali. Cara, não. Aumenta mais não o volume. Deixa de ver agora esse vídeo no blog do Pretinho. Luciano Potter no maior moche da história. Esse vídeo é o mesmo galera. Que depois tá em câmera lenta? É o mesmo que depois tá em câmera lenta, é fantástico depois. Vai daí, Mr. P. Vamos então, muito bem, que horas são? Tá guardou o material, P? Tá na hora. Não. Galera do Pretinho, aqui é o Giovanni Crescêncio de Joinville. Crescêncio! Ele já começa pedindo, mano, pode ficar tranquilo. Pro 1B de Ciências Contábeis da Univille e um abraço pras minhas amigas Jennifer, Ju e Anne. Vocabulário de homem, diz ele aqui. Vou dormir é igual a... Vou sair escondido. Que sacanagem, cara. Alguém faria isso aí, cara? Mais tarde te ligo. Não espere, isso é igual a não irei te ligar. Bom, então vale pros dois também, né? Porque mulher dizendo isso é a mesma coisa. É verdade. Você é louca. Tudo que você falou é verdade. Ah, quando chama uma mulher de louca. Tu tá me traindo, tu fala assim. Tá louca. Verdade. Quem é que falou? É verdade. Tá louca. Quando ele disse, é sua amiga, é porque pegou ela sem sentimento. Você é uma amiga. Mas dá uma boa dica aí pra pegar o cara que trai, né? A mulher falar alguma coisa e o cara perguntar, quem é que te disse isso? Tá louca. A pergunta quem é que te disse isso. É porque... Ele fez alguma coisa. É porque ele disse pra alguém. Nada, ele tá preocupado que alguém falou, viu? Né? A vez que eu errei e fui pego e tinham provas, eu vi as provas na minha frente e falei assim, realmente eu errei. Vocês têm razão. Eu nunca errei. Claro que tu não tá mais com essa pessoa, né, Potter? Não. Não vi duas ligações. Bah. Igual a eu vi e não quis atender. Ou não pude atender. Quando não, ele disse... Ei, posso colaborar com aquela situação que é a seguinte. Se o sujeito não abre mão de estar colado no seu telefone celular. Não abre mão. Tu sabe que ele não abre mão. Daí tu manda um torpedo pra ele e ele não responde o torpedo. Ele não quis responder. Ele não quis responder. É, claro. Tu sabe iPhone, que ele tá viciado no iPhone, BlackBerry. É mais ou menos quando eu tento me comunicar com o Potter, eu sei que ele tá. Eu não queria dizer o nome, entendeu? Ele não me responde. Mas é que eu disse, né? Ele tá sempre grudado com esse troço. Mas aí. É isso aí. Quando eu mando uma mensagem pra ele, ele não responde. Porque ele não quis responder. Não quis. É que eu não sei por que as pessoas em 2011, tava falando com o Peões agora, ligam. Por que ele? Eu tô falando de torpedo, cara. Não, tu falou que tu gosta de torpedo. Eu tô falando de torpedo, de SMS. Mas que nem sempre o torpedo chega. Mas é que o torpedo é a coisa mais educada que existe, cara. Porque tu manda o torpedo e aí tu não atrapalhou a pessoa. Tá certo. Porque quando tu liga, tu tem que fazer com que a outra pessoa pare tudo que tá fazendo. Eu já vou mais longe. O mundo moderno é muito chato. Eu já vou mais longe. Pra que mandar torpedo? Pra que se comunicar, cara? Pra que falar com outra pessoa? Com tanta pornografia à disposição. Que é isso, meu? As pessoas querem falar ainda. Para aí. Daqui um tempo vai chegar o exagero e dizer pra que mandar torpedo? Não, deixa a pessoa mandar quieta. Mandar torpedo é o que tem que ser feito, é isso aí. Quer mais, doutor Pia? Estou confuso. Quando ele diz, quer dizer, tem outra. Estou confuso. Ah, estou confuso é que já desandou. Já tem já outra já e já conhece os filhos da outra. Sim. Já tá numa muito avançado. Tem até filhos com a outra. Se o cara tem a cara de pau de falar pra mulher que tá confuso, ele já comprou um apartamento pra outra, já fez umas 3 viagens pra Buenos Aires. Ou no mínimo tá pagando o aluguel já pra outra. E a outra já tá grávida. É isso aí. Mas finalmente, quando o homem olha pra mulher e diz, eu te amo, é porque... Ele ama. Ele ama. Aprontou. Não, fez merdinha. Não é verdade. Fez merdinha. Quando um homem diz eu te amo, o homem realmente está, mano. No telefone e na cara, sim. Agora, se o cara usa isso num programa de rádio, é que alguma coisa ele fez. Coisa séria. E aí, Porazinho? Olha, meu, tem um assunto sério aqui pra gente falar. Por favor, vamos lá, então. Mais tese, aqui. Mais tese. Não, cara, é importante. Não, eu tô falando sério. Vai. Então vai, meu. Porque... Vai, carequinha. Porque... Estamos em Santa Catarina, isso aqui ocorre em Santa Catarina, ó. Garopaba corre perigo. Eu sou Bia Lopes, 16 anos. Bia Lopes, 16 anos, garopabense, desde a barriga da minha mãe, que veio de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Veio acompanhando a revolta de meus companheiros munícipes, indignados com o projeto 078, que prevê o aumento do tamanho permitido de prédios. Ou seja, de 2 andares, que é o liberado agora, depois desse complemento da lei, será permitida a construção de 3 andares e 2 para baixo na terra, no subsolo. Bah. Que está ou estará o pior... Que está, eu não queria morar no subsolo. O pior, cara, é que não sabemos, pois toda vez que estamos presentes na Câmara de Vereadores, os mesmos simplesmente tiram de pauta... Fé da puta! Ou como foi ocorrido ontem, em 4 de outubro, que o presidente da Câmara, Sérgio Cunha, suspendeu a sessão, pois os ânimos dos manifestantes ali presentes se exaltaram após ele citar que se não ficássemos totalmente em silêncio, calados, vendo eles decidirem o futuro de nossa cidade, bah, a polícia seria acionada. Peço em nome de todos os que estão engajados em manter a nossa cidade como uma das últimas cidades brasileiras que tem o perfil de prédios com somente 2 andares, pois o diferencial que atrai tantos turistas do mundo todo, inclusive vocês aí diante deste microfone, estará indo pelo ralo. A indignação decorrente deste episódio é tamanha, pois nenhum de nós, filhos, netos de pescadores, pequenos comerciantes, poderá fazer nada se esse projeto for aceito pela Câmara. Só assistir o fim da nossa bela Garopaba. Obrigado pela atenção, espero que na próxima visita de vocês, Garopaba ainda seja a mesma. Amo todos, manda um abre teu olho, Renata, pra prefeitos e vereadores. Cara, eu vou a Garopaba todos os verões, é um lugar maravilhoso, sensacional. Não estraguem Garopaba. Não estraguem Garopaba, como fizeram com tantas outras praias em Santa Catarina. Sabe que... No Rio Grande do Sul nem se fala, né, que tem aqueles arranha-céu. Todas aquelas praias na beira de Capão. Rio Grande do Sul já vem estragado, né? Não, já vem estragado, não, mas melhor, assim, não precisava botar... Construa no Rio Grande do Sul, porque aí é azar. Arranha-céu na beira de Capão, na Canoa, não precisava, não, Sabora. Só um pouquinho. Não deixe isso acontecer. Isso aí. É uma pena, mas não adianta. Essas empresas são absolutamente riquíssimas, vão comprar os vereadores e os vereadores vão votar a favor. Tu sabe que João Pessoa, na Paraíba, é a única capital do Nordeste que não tem espigão, não tem arranha-céu na Avenida Atlântica, na beira do mar, porque eles conseguiram segurar. É permitido construir arranha-céu a distância de 100 metros da praia. Então a praia fica livre. Tem sol o dia inteiro, tem vento, segurou toda a vegetação, é linda, João Pessoa, por causa disso. E o impacto ambiental é muito menor, né? Então é isso aí, vamos ver. E aí, posso meter mais uma? Rapidamente, nem a favor nem contra, mas eu tenho muito que antes, dizer pelo contrário. Mas eu tenho que dizer que eu acho bonito uma arranha-céu na beira da praia. Não, pelo amor de Deus, não vou falar isso. Mas eu não tô... É bonito se tu morar nele. Não, é bonito se tu morar nele, cara. Desculpa. A gente podia azulejar, já azuleja a praia toda. Ah, que bonito, cara. Eu gostei, Pianjo. Ali na areia, ele já... Cara, o Neco é de Canoas e não nega, né? É impressionante. E o Pi mora no bairro, que é o bairro ideal, que não tem prédio. Que é um bairro de casa. Que legal, cara. Gostei, não. Azulejo na beira da praia. Azulejinho, uma borda. Isso. Meu, deixa eu trazer aqui pra vocês uma questão extremamente delicada, perturbador. O e-mail que eu recebo aqui do ouvinte que pede pra não ser identificado. Ele é de Cachoeirinha, prefere não se identificar pra passar essa informação. Ele trabalha no setor de laticínios no mínimo há 10 anos. E essa é a história que aconteceu. Sabotagem ao produto, esse aí que a gente vem falando, o achocolatado e tal, ou que possa ter sido um processo de limpeza equivocado nas máquinas, chega a ser ridículo, ele diz aqui. A verdade é que existe um procedimento, e fique claro que não é padrão, que algumas empresas adotam para quebrar as partículas alcalinas do leite que chega na indústria e não poderia ser utilizado nesse achocolatado. Normalmente, ele é aditivado de cal, água oxigenada ou soda. Meu para Deus. Que possa soda ser cáustica. Utilizado. Eu acho que tem lógica essa afirmação porque e essa denúncia. Porque teve problema da soda porque cáustica a gente teve leite, o problema né? da soda cáustica Exato. No leite em várias marcas. Exatamente. O que nos leva a acreditar que é um expediente comum. O que ele diz empresas. Agora corrobora o que tu tá dizendo aqui, ó, com o que tu tá dizendo. Além de ganhar volume, o leite ficaria próprio para o consumo. Temos registros de empresas, ele bota aqui a extinta Nutrilat, aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados que utilizam este processo. O que é difícil de acreditar é que um produto destinado ao público infanto-juvenil tenha passado por tal processo de produção. Se vocês procurarem mais informações em sites, acharão resultados assustadores. Esse é o Brasil da fiscalização com o pequeno comerciante e da vista grossa com a grande indústria. Verdade. A frase do assunto dita por um produtor de leite do centro do país é a matadora. Fazer leite com leite é mais caro. Que coisa. Espero ter ajudado, mandou o nosso ouvinte aqui de Cachoeirinha. Eu gostaria que os ouvintes lembrassem o que, que seus filhos tomam quase todos os dias. Cara, a gente é um Frankenstein, né, cara? A gente não sabe o que a gente nunca sabe. Tu abre a geladeira, abre uma caixa de leite pra servir pro teu filho tomar, tu tá servindo tudo menos leite, né? Leite, fazer leite. E aí leite teu filho vai tomar um dia um leite da vaca, ele vai achar ruim. Ele passa mal. Ele vai dizer, que é isso? Mais do que achar ruim, ele passa mal. Sabe que no caso desses achocolatados... O organismo dele não tá acostumado. Esses achocolatados prontos pra beber, como o Todinho, eles não têm nem leite, né? Eles tem um soro de leite, ele não tem valor nutritivo. Pois é, o que o cara fala no início do e-mail aqui, ó, então... ele diz aqui, ó, é pra quebrar as partículas alcalinas do leite que chega na indústria e não poderia ser utilizado no achocolatado. Ah, desde o começo da discussão a respeito desse achocolatado que deu problema, lembrando daquele acontecimento com outros leites, eu pensei, cara, eu acho que só erraram a dose. É? Botaram um pouquinho de soda demais. Desregulou a máquina. E aí deu. E aí por isso que eu só tomo leite direto da teta. Da vaca. Não te assa os peitos também? Muito bom. Sai pouca quantidade. Tu sabe bom, que isso é perigoso, mas né? Mas assa o peito da vaca. Pode pegar uma zoonose. Não, é de longe. É que nem não coreano. Pode confundir a teta da vaca. É jato. O brabo com jato às vezes dá na cara do Ok. Cara. Beleza. Eu também só tomo leite e canudinho. Sensacional. Porque a loira Desculpa. O que esta marca pode fazer é vender junto com a caixinha um negocinho de manteiga de cacau. E aí? Vixe. Por que a loira grávida engoliu o sabonete? Tempo! Pra dar banho no bebê. Meu Deus! Isso é rock, meu Deus. Legal, minha mãe deu banho em mim quando eu tava dando banho. Tá, Joãozinho, já fica aqui, tá? Por que a loira colocou um teclado de computador na água fervendo? Tempo! O teclado de computador na água fervendo? É. Ela queria comer a sopa de letrinhas. E a última, por que a loura jogou o shampoo pela janela? Tempo. A loura jogou o shampoo pela janela pra ver se era anti-queda. Tipo até. Gurizada aqui do pretinho tem que começar a usar. Posso mandar um abraço pra toda a gurizadinha aqui de Floripa, toda a gurizadinha da Caixa Baixa aí, piazada aí. Que houve o Pretinho Básico. Muito obrigado. Valeu, pelo João. Carinho. Como é que tá achando Floripa, João? Muito legal. Foi na praia hoje? Fui na praia. Qual praia tu foi? Fui na praia... Praia Mole. Praia Mole? Tinha guria lá? Ai, igual não, tinha pai. Nenhuma guria lá. Foi com teu pai lá? Não, foi com o tio Rafinha. Ele foi contar os amigos dele lá e tal. Tá bem, era isso. Ficamos por aqui com esse Pretinho Básico. Sidão, chega aí. Boa noite, Sidão. Ô, meu, todo mundo no Jumbo lá, né? Todo mundo no Jumbo hoje. Parece que tá, parece que já esgotou, hein? Parece que não tem mais ingresso a ver. É mesmo? Parece. Em Porto Alegre parece, mas tem que tentar. Não dá pra deixar de ir. Quem tá em Porto Alegre, região da Grande Porto Alegre, bom show pra você do Eric Clapton, Deus da Guitarra. Daqui a pouquinho, mais uma promoção gringa. Deus o livre. Da Atlântida. Fala aí, Sidão. Boa noite. Boa noite, Sidão. Você está bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Posso também mandar o meu beijo, meu abraço? Claro, Sidão. Quero mandar um beijo para Delvina, para Berenice, para Clotilde, Moralina, Deus, Erusa e a Ernestina. Que legal. Manda um beijo lá pro pessoal do Arante Bar, lá em Pântano do Sul. Todo mundo ouvindo o Pretinho lá nesse momento. Puxa, que bacana. Um abraço para todos vocês. Bar do Arante, na verdade. Barbarante. Não é Barbarante, é Bar do Arante. Não ia ler a poesia do Silvio. Arante, mas não. Tu amassou um troço aí, o Salmo, burro. Desculpe, eu vou. Então ele vai ler então a poesia do Steve Jobs, que é linda. Tá? Ah, é. Boa, vou muito ler, bom. Então, a pedido de vocês. O Jobson é filho do Steve Jobs? Jobson. O Jobson. Isso, é. Eu estou pronto para os Salmos, preste atenção. Filho do Jobs. Eu vou ler o Salmo nesta noite de quinta-feira. Morreu o Steve Jobs? Né? Ah, não faz assim. Deixa ele ler, meu. Minha boca que eu vou ler. Ah, tá. Quando é minha vez, é errado. Puxa, mas ele não deixa eu ler. Ele é muito chato. Here's to the crazy ones. Aqui vão os loucos. Cala a boca. Shut up. The mystifiers, the rebels. Rebels. The troublemakers. Precisando rebels. De inglês. They rolled back in the square holes. The ones who rule this fixed disparity. They're not forever loose. And they have no respect for the status quo. You can buy them. It's a private victory in Godan. It's bigger than doll. Ah, infelizmente acabou, Sidão. Voltamos amanhã. Amanhã tu repete, Sidão. Vai ensaiando. Voltamos amanhã às 13.